mas queira te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu luar. Eu te quero só pra mim, sim. Como as ondas são o mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder. Eu te quero só pra mim. Acho que é amor. Quando te vejo, chego a sonhar. Penso em você quase a todo instante. Seu jeito meigo me apaixonou. O que fazer pra te conquistar? O que mais quer é te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo. Está escrito no meu olhar. A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu luar. Eu te quero só pra mim, como as ondas são no mar. Nada pra viver, nada assim. Pra viver assim, querer sem poder te tocar. Eu te quero só, te pra, quero mim, só pra mim, como as ondas são no mar. Nada pra viver assim, querer sem poder te tocar. Meu coração está radiante, bate feliz. Beijo, chego a sonhar. Penso em você quase a todo instante. Seu jeito meio me apaixonou. O que fazer pra te conquistar? Quero ouvir a galera cantando. O que mais quer é te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Só quero você, meu amor. Vem comigo, vem. Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração. Quero ouvir. Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar, vai ser pra valer. Vem, vem comigo, vem. Paixão, amor. sem você. Não dá pra viver com essa escuridão. Não dá pra enfrentar o mundo. Você era tudo que eu sonhei pra mim. Não dá pra entender porque fiquei sozinho agora. Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora. É tão difícil ficar sem você. Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer. Pra ser feliz preciso ter você. Te quero comigo. Volta e me aquece com o seu calor. Me enlouquece com o seu amor. Te quero comigo. Pensar no que aconteceu. Nada, nada é mesmo. te esquecer. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Nele tá gravado só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Nele tá gravado só você e eu. Com todo respeito pros meninos, muito obrigado pelo convite. E agradece eternamente ao samba e ao Exalta Samba também. Obrigado. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Aí foi que o barraco desabou. Com nosso amor, faço tudo impossível e você não dá valor. Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz, pisando sobre mim desesperadamente. Eu choro por você. Meu coração carece do seu amor, do seu amor. Então vem, vou tratar de vez. Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar. Te perder. Eu não vou resistir. Eu vivo sofrendo, estou te querendo, nasci pra você, cigana. Vem comigo, vem. Não deixe o tempo acabar com nosso amor. Faço tudo o impossível e você não dá valor. Vem comigo. Ali. Desesperadamente. Meu coração carece do seu amor, do seu amor. Então vem, não trata de vez. Te perder, te perder. Eu não vou resistir. Eu vivo sofrendo, estou te querendo, nasci pra você, cigana. Então vem. Paixão, jamais vou esquecer de você.

Contando as estrelas de meu Deus do céu. Quantas fases que eu passei, quantas luas que eu contei, quanto orvalho lá fora pra viver essa hora. Te esperando eu nem sei. Quantas lágrimas chorei, quantas vezes eu te amei, nos meus sonhos nem sei. Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo, e a razão da gente tá perdendo o jogo. A emoção da gente tá de 10 a 1. Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo, e a razão da gente tá perdendo o jogo. A emoção da gente tá de 10 a 1. Quantas vezes dormi com astro rei colorindo a aurora, contando as estrelas de meu Deus do céu. Quantas fases eu passei, quantas luas que eu contei, quanto orvalho lá fora pra viver essa hora. Esperando eu nem sei. Quantas lágrimas chorei, quantas vezes eu te amei, nos meus sonhos nem sei. Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo, e a razão da gente tá perdendo o jogo. A emoção da gente

Vem comigo, vem. Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração. Quero você, eu quero você, a vida inteira. Quando a gente se beijar num banco da praça ou na areia do mar, vai ser pra valer. Vem, vem comigo, vem. Paixão, amor.

Brasil inteiro. E se eu ficar com outra, diz que é traição. A gente só fica, nunca foi romance. Quando eu queria amor, você queria um lance. Falou que compromisso é pura ilusão. Se tá com vontade de me assumir, agora é tarde. Agora é tarde. Quem tem dó é violão, mas nessa ocasião se também vale. Então se lasque. Se tá com vontade de me assumir, agora é tarde. Agora é tarde. Quem tem dó é violão, mas nessa ocasião se também vale. Então se lasque. Now it's supposed to feel.